belajar dan belajar. Tuh dipotarinya sebata itu dan belajar. Tuli sabado bata ibu set not step. Kesehat saya dapat buat kego set not step. Salvador, muito boa tarde, Serenha 213, decolando na Dayom. É 213, vai seguir o perfil. Assim que você se puder com a mesa, agradecemos. Queda, é 213. Norte, o Gol Norte 64, Boa tarde, voo 1094, decolando a Pomo na sexta. Salvador, Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu. Sandro Zulu. Sandro Zulu está livre da restrição, senhora. Entendi a nível 100, Juliette Sandro Zulu. Na 6254, por favor. Juliet, Los Angeles. Presidente Valendo, Rota 380, 380, bom nome, né?